Ah, salve, São José dos Campos, 2015, família Matreira. Vida de sempre mesmo, pra quem tá na procura. Nessa sede do infinito que habito eu, acordo de ressaca, doutor surto, no equilíbrio irresoluto, escuto o eco do Big Bang. São José embaixo do pé, a mente acima desse clima hostil. Aqui Brasil, nação viril, seus anjos de fuzil. Vejo nada, fita dominada, nada. É o fino da vida, o sol apino, castiga o menino, atange o destino, rumo ao desatino, de volta ao centro. Quem não dança não sente, me permito, relato salto na vida, ressalto tato na lida. Minha passagem é pouco, outro filho de Deus rouco, porque faz pouco, João. Arcos e flechas no chão, quem sente, sente. Quem escreve, escreve, o pote ferve, entorna ao ver que os valores se vão. Na mão de um monstro, vem a vinha. Essa essência é minha cota no rascunho. É próprio punho e coração, a vivência do testemunho. Quem vem pra ser portal se dispõe, logo se expõe. O espírito é imortal, sofre bem mais quem se opõe. É o movimento da dança dos planetas em expansão. Por um momento achei que não, mas sempre a vida tem razão. Ela diz que é natural a ordem da viagem. Do seu jeito me pede calma e coragem. Na sua decisão, onde o livre-arbítrio toca o destino e dão as mãos como meninos e vão. Nunca em vão, quando se sabe o que se quer pra si. Só quem sentir caminhará do nosso lado, entende que a sua decisão. Onde o livre-arbítrio toca o destino e dão as mãos como meninos e vão. Nunca em vão, quando se sabe o que se quer pra si. Só quem sentir caminhará do nosso lado, flow sagrado e bloco alado. Só que aprendi com os magos da leste. Sem passa Michael Test, além de mega hack, sua mensagem check. Travessa laser magic, as mentes no fim dos métodos. Da T-Droids front, mano, conto que narra os séculos intrépidos. Há tempos atentos aos sinais, peça paz e que sejamos mais futuros mães e pais. Sopra, se espera em si, além daqui no ser me vi como se vê sem ter você. Pra me encontrar só em batia até com o CEP. A quem não nos vê como visita, pego quando mudo, mudo. Eco só faz quem grita urgente a luta. Além de um código de conduta, o sentimento que te motiva a labuta. Então me escuta que não vê, me espero, sou pobre sem nome. Existe um homem com a verdade nos ombros e calo nas mãos. O universo em expansão na expressão de uma mãe. Hey, o tempo corre, te descorre, eu vejo que é a sua decisão. Onde o livre-arbítrio toca o destino e dão as mãos como meninos e vão. Nunca em vão, quando se sabe o que se quer pra si. Só quem sentir caminhará do nosso lado, entende que é na sua decisão. Onde o livre-arbítrio toca o destino e dão as mãos como meninos e vão. Nunca em vão, quando se sabe o que se quer pra si.